Samba clássico, rock clássico, não vai ter samba clássico, vai clássico, vai ter rock clássico, pop rock, até rap vai rolar aqui. O nosso som vai ter 23 de bocadinho. Então, boa noite, então vamos começar aqui com um trecho de uma música do grande Cassiano. Essa música se chama Onda, com certeza o Rock curte esse som. Em homenagem a Rock aqui, vamos começar com essa onda aqui. Foi só pra temos aqui no baixo já o baixista Bernd da Alemanha. Ele já tá começando a pegar o baixo lá da Alemanha. When you want, when you wish, I turn off the bass, Bernd. Quando você quiser, eu desligo o baixo, meu amigo Bernd. Diretamente de Colônia, Köln, Alemanha. Já temos o Bernd solando baixo aqui. Temos na Turquia o Rock Tribe. Esse som tá vindo diretamente da Turquia, em İzmir, uma cidade turca. O Rock Tribe. E esses teclados aqui também estão vindo dos Estados Unidos. É o Shox, diretamente da Califórnia. Temos também um baterista de Portugal. Em breve ele vai entrar aqui. Thank you. E agora, diretamente de Portugal, batera, grande batera, Paulo Mendes, é o Mendex. Essa bateria está sendo tocada ao vivo em Portugal. É isso aí. Você é de Lisboa, estamos recebendo aqui em alto e bom som. Você está tocando no Pelourinho, Salvador, segundo Lafa. Aqui é o lugar, mano. Bem-vindo ao Pelourinho, pai. Uau, Mendex, ó, a gente tá tocando com os músicos aqui da... Improvisa aí. Aí, Mendex, a bateria tá soando muito bem aqui no Pelourinho, cara. Você tem que tocar um dia aqui ao vivo, todos vocês. É isso aí, Solano, diretamente da Turquia, Kiss Rock Tribe. É uma grande honra trazer músicos de diferentes continentes pela primeira vez tocando ao vivo em diferentes continentes, e eu tenho a notícia aqui no Pelourinho. Realmente é um momento que só Exu explica, cara. Só Exu explica, mano. Na humildade, né? Falo isso com a maior humildade do mundo. Temos aqui Bernd da Alemanha no baixo, Shox da Califórnia os teclados e o Kiss Rock Tribe improvisando. A gente pode... Now let's change the theme, ok? A gente vai mudar o tema agora. Valeu, Mendex. A bateria nunca esteve tão perfeita, meu amigo. Parabéns, mano. Excellent timber. Wow. Something make up. do all the things that you want. Agora, you gotta tá, do it now. You gotta move to the dance floor, come into the dance floor. You ain't stop no more. É, improvisando pra vocês, Paulo Mendes, de Portugal. Mendex. MC Mendex. You understand now, say the thing, yeah. Wanna do the live things you do now. Wanna dance the things, man. You wanna stop. Agora iniciar outro groove aqui devagarinho. É isso aí. Santo, glorioso, santo, glorioso, santo, glorioso. Vou mandar um solo aqui do Rock Peixoto, diretamente do violão Nylon no Pelourinho. É isso aí, Rock Peixoto, diretamente do Pelourinho. This was Rock Peixoto. Como é o Instagram? É Rock _ Peixoto. Ok. Now let's change the theme. The problem. One of the last one. Aí. É isso aí, é isso aí. O É isso aí. Esse é o som original. Gilberto Gil, Jorge Ben, Sérgio Mendes, Estados Unidos, Califórnia. Eles foram pra lá e fizeram esse som. Aos poucos a gente vai tirar os originais e colocando os nossos amigos aqui. Ok. Ben, I will turn off the bass. Please, Ben, play the bass. Tá chegando o baixo da Alemanha aqui, já vou baixar o baixo original aqui, vamos escutar o baixo do Berd aí, groovando. Aí, meu compadre Olafa. É a saideira, meu irmão. Quiser improvisar a saideira aqui, ó. Chegando na área, MC Olafa. Temos uma bateria de Portugal. Já vou tirar a bateria original aqui também. Ele tá só no contra aqui, beleza. Eu vou deixar só ele sono aqui. Esse é o Shox. Valeu, obrigado, Marcos. Meu irmão, obrigado mesmo, velho. Longa vida ao cabuloso ateliê no em Pelourinho, no Salvador inteiro e no mundo inteiro, meu irmão. Diretamente da Portugal, Mendex. Muito obrigado, Mendex. Valeu. Diretamente da Alemanha, esse baixo aqui, o Berg Cole. Obrigadão. E esse teclado diretamente da Turquia, Rock Tribe. Quer mais um rock? Não. Vai, pronto. Muito obrigado. Eu vou apresentar aqui melhor você aqui, meu amigo, que tem uma câmera aqui. A gente, isso só foi possível por causa do Marquinhos aqui, do Cabuloso e do Rock. Essa câmera aqui, ó. Esse aqui é o Rock. Rock Peixoto aqui, do Pelourinho. Original Pelourinho, Bahia. Uma grande honra aqui. Esse aqui é o Shox, que tava tocando o teclado na Califórnia. Esse aqui é o Mendex em Portugal. O Berd na Alemanha, tocando baixo, e o Kiss Rock Tribe na Turquia. Aqui o Mapa Mundi, ó. O IP desse cara, tá ligado? Bem-vindo geral aí, massa esse som. Foi massa, massa. Vou combinar com o Jarbas. A gente tá aqui sempre às terças, sextas e sábados. A gente fazer um negócio melhor organizado ainda. Aquele jeitão, botar o som naquele swell massa. Muito massa participar aí com vocês. Obrigado, hein, gente. Tamo juntos. Valeu, valeu. É, viu, acabou de entrar na sala, mas a gente tá saindo. Viu, hoje a gente tocou no Pelourinho, meu amigo. Pelourinho. Not understand I'm talking, and the love is a true. The love is a nice thing for you. Thank you. We'll be right back.